Aleluia. Toda glória, Jesus. Todo louvor. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Te adoramos. Agradecemos, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós. Esse privilégio de estarmos aqui nessa tarde para te adorar, Senhor. Nós não poderíamos fazer isso se você não tivesse, Senhor, pagado o preço da nossa salvação e dado essa nova vida para nós, essa nova natureza. Por isso nós te louvamos, por isso nós te adoramos, mas nós viemos aqui de livre e espontânea vontade. Senhor, nós queremos te adorar, nós pertencemos a você agora e nós queremos te dar toda a honra e toda a glória e toda a adoração. E obrigado, Jesus, porque você disse que quem beber da tua água jamais terá sede. Obrigada, porque o Senhor veio matar a nossa sede, Senhor. Nunca mais teremos sede, Senhor, porque você é a nossa vida. Você nos deu a sua vida, Senhor. Por isso, você não nos abandona, você não nos deixa. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor, pela sua bondade, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua palavra, Pai, que é a verdade, pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós te damos toda a glória, pelo sangue de Jesus, nós te louvamos, ó Senhor, a remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Por isso nós fazemos a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós dizemos glória a Deus. Toda glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória, glória. É um privilégio, né? Nós somos filhos de Deus. Imagina isso. Deus pensa em nós, Deus nos conhece. E é maravilhoso porque a palavra de Deus diz que o nosso nome está gravado na palma da mão dele. Como é que ele pode nos esquecer? É impossível. Então é tolice nossa, é religiosidade, né? São trevas que existem na mente que querem dominar a nossa vida. Quando pensamos que Deus se afastou, que Deus não fez, que Deus esqueceu, que Deus não está agindo como nós gostaríamos. Então, isso tudo é doutrina errada, né? Porque Deus nos conhece antes que nós chegássemos no ventre da nossa mãe. Tá? O Senhor sabe das nossas entranhas, do que nós somos. O Senhor sabe tudo da nossa vida, tudo da nossa vida. Antes que nós cheguemos lá, Ele já sabe, porque Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que provê as soluções antes que os problemas cheguem. Não, isso é uma glória. Por isso que nós temos que buscar conhecer a verdade para termos essa segurança que Deus nos dá. Ele mostra para nós uma segurança, que Ele é a segurança. Então, se Ele sabe da nossa vida antes que a gente chegue lá, por que não passar um tempo com esse Deus maravilhoso? Pensa nisso. Não é? O que, que está errado que nós não passamos tempo suficiente com Deus para que Ele nos coloque naquele lugar onde vem o sucesso para as nossas vidas? Não é? Então, existem bloqueios e fortalezas na nossa mente. Então, são esses bloqueios que a Bíblia chama de fortaleza, que nós temos que dar a nossa vida para ficarmos livres deles. Tá, isso é através da mortificação. Então, essa mortificação que Deus fala é quando nós largamos todas as coisas para ficarmos orando na presença dEle. Porque realmente é uma morte. Porque nós estamos saindo de um lugar para entrar no outro. Então, esse lugar onde estão as fortalezas tem que morrer. Porque se realmente nós conhecermos quem é esse Jesus, como Ele opera e o que nós somos nele, nós não temos que nos preocupar com nada. Porque Ele já tem tudo preparado para as nossas vidas. Acontece que o que, que os cristãos querem? Eles querem aceitar Jesus, serem salvos e levar uma vida no âmbito natural. Nós somos seres celestiais. A nossa pátria agora é o céu, queridos. Nós não somos mais daqui, a Bíblia diz isso. Então, nós precisamos entender isso. E que tudo que está acontecendo ao nosso redor, que não é favorável, não é de Deus. Ou que Deus perdeu o controle e não nos livrou. Acontece que nós demos algum passo que não deveríamos ter dado, ou nós não estamos sabendo nos posicionar na palavra para termos a paz e a força dEle. Porque Ele disse, eu vos dou a força e a coragem. Então, essa força e a coragem de Deus não é coisa natural. é algo dele, é o que Jesus fez quando ele enfrentou todo o mal e morreu, inclusive. Se entregou. Não é? Porque esta é a coragem de Deus, esta é a força de Deus, que faz com que nós tenhamos a condição dele nos sofrimentos. E a condição dele é diferente que o mundo dá. Esse sofrimento do mundo é diferente. Esse sofrimento do mundo faz uma pessoa desfalecer. A pessoa não aguenta. Ela entra em crise, né, emocional. Entra em parafuso, né? Então, se nós temos a força de Deus, nós temos equilíbrio. Por isso que nós precisamos ficar na presença de Deus. É tão sobrenatural que não dá para nós medirmos isso ou simplificar, colocar numa maneira natural como que isso é. É através do Espírito. Então, através da oração em línguas, da adoração, que eu estou me entregando a Deus, através da palavra. A palavra nós já sabemos que estão três coisas incluídas quando dizemos palavra, é a leitura, a confissão e a meditação. Então, nós temos que buscar isso na nossa vida. Então, é uma vida espiritual. Nós temos que largar um pouco essa vida natural para nós irmos entrando na vida espiritual. E vocês percebem que não é nada fácil. Não, não é. Porque nós queremos ficar enraizados naquilo que é a essência da nossa vida antiga. Morte espiritual, trevas, sem Deus, né? Mas hoje nós temos o nosso espírito. E se nós formos fazendo o que Deus está dizendo, nós vamos aos poucos saindo, porque nós vamos enxergando. Deus não faz assim conosco, tira daqui e põe aqui. Isso é só na hora da salvação. Quando nós aceitamos Jesus, a gente não viu como que ele fez isso. Mas o nosso espírito mudou, da morte para a vida. E nós passamos a conhecer, ou seja, a querer este Deus, porque houve essa mudança. Porque não tem ímpio nenhum andando na rua querendo Deus, tem Jesus? De jeito nenhum. Mas quando houve esta mudança, nós quisemos. Tipo, eu houve um interesse, eu penso em Deus, eu penso em Jesus, eu estou com uma alegria, eu estou com uma força, eu estou com uma visão diferente, não é isso? Então, mas nós não vimos como que Deus fez essa mudança, porque ele nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Agora, as mudanças das nossas vidas, ele não faz assim, não é assim. Porque, assim como está escrito lá na carta de Pedro, que o pecado entrou dentro de nós aceitamos. Agora, nós temos que participar na hora que ele vai sair. Infelizmente. Tá? Então, não é tão gostoso assim, né? Porque bom foi na hora que nós fomos salvos. Porque algo gostoso, muito bom, aconteceu em nós. Então, essas trevas que estão dentro de nós, para elas saírem, eu tenho que participar. Então, gente, não adianta jogar tudo na soberania de Deus. Ele é soberano, aleluia. Ninguém pode tirar isso dele. É um dos atributos dele. Tá? Mas ele só vai agir com esta soberania nas nossas vidas se nós participarmos. Porque agora eu tenho que saber que pecado que está rolando aqui. Que condição de trevas que está me dominando. Eu preciso não aceitar do mesmo jeito que Deus não aceita. Vocês estão acompanhando? Então, gente, isso daí não é para eu ministrar lá no altar. Isso aí é para eu andar com Deus. E isso é cada dia. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Então, isso requer esforço, não é de um dia para o outro. Desse jeito foi a salvação. Plá, um milagre aconteceu, nascemos de novo. Agora é cada dia. Então, por isso, porque é um processo e é lento porque nós não queremos, porque pode ser também feito assim, se nós conseguíssemos. Mas nós não conseguimos, né? Porque esse peso das trevas é muito forte. Realmente, gente, dá para ver o que foi que Adão fez. O que é uma pessoa estar longe de Deus? Agora a gente pode ter essa condição de avaliação, que antes nós não tínhamos. É tão denso, é tão longe, que nós salvos não conseguimos sair de certos passos. Por quê? As trevas estão nos dominando. E quem quer trevas cá entre nós? Nem vamos falar, né? Né? É o diabo. Agora, imagine eternamente essa cegueira, sem Deus. Porque é tão bom quando Deus entra numa área e a gente fica liberto. Fala a verdade. Quem já experimentou libertação em alguma área da vida, é bom ou não, gente? Então, todas as libertações, toda área transformada é ótimo. Só que o processo é longo, dói, não é agradável. Por quê? Porque as trevas não querem nos deixar. Então, entenda que precisa realmente de esforço, como Jesus disse. Que é com esforço que nós entramos no reino de Deus. Tá? Então, que a gente começa a viver os princípios, né, do fundamento da doutrina de Jesus, que é a nossa pátria celestial. Gente, é lento e é difícil. Por isso que nós não podemos desistir. Tem muitos que desistem. Por quê? Não aguentam. Porque o domínio das trevas é muito grande naquela vida. Tem tanta barreira, é fortaleza tão grande, que é igual a fortaleza de Jericó. Mas Deus quebrou aquilo, não? Ninguém viu que jeito. Não é demais isso? Então, mas eles ficaram lá orando, ao redor, obedecendo. Gente, a principal chave de tudo é a obediência. Gente, se nós formos obedientes, então, obediência onde? Vamos começar pelo primeiro item, né, que é orar. Se nós formos obedientes à oração, nós vamos chegar lá. Porque Deus não mente. Então, toda mudança da nossa vida vem através dessa obediência. Acontece que o negócio é que nós pomos culpa no tempo. Né? Esse é o pior vilão da história, é o tempo. Porque nem dinheiro é tão culpado. Porque o problema do dinheiro é sério. Vocês sabem, né? Agora, o tempo é pior. O tempo é pior. Porque na hora que nós decidimos, ah, hoje eu vou, dali a pouco já não vou mais. Já desisti. Amanhã, com certeza. Quando chegar amanhã, ah, não. Acho que depois de amanhã. À tarde. Quem sabe à noite. Vocês estão percebendo? Então, o tempo, preste atenção na sua vida, que o tempo é difícil. Mas você vai ter que monitorar isso. Por isso que nós devemos começar com pouco, criando uma disciplina. Porque do pouco nós chegamos no muito. Porque Jesus já falou, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito, no que é grande. Então, Deus não pode dar para nós coisas maiores se nós aqui no pouquinho não estamos ainda. Nós não somos fiéis, certo? Então, nós temos que ser fiel no pouco. E as mudanças vão acontecendo. E aí nós vamos sendo seres espirituais, em vez de sermos seres carnais, que só anda com a Bíblia embaixo do braço. Que, aliás, o mundo odeia essa gente. De que anda com a Bíblia embaixo do braço e não tem nenhuma vivência espiritual. Atrapalha os outros, inclusive. Né? Porque só fica falhando e só fica trazendo problema para os outros que não são salvos. Quem são esses? A grande maioria que são os cristãos, pisando na bola direto. Tá? Então, nós temos que ser a luz do mundo, como Jesus falou. Né? E por isso que não é fácil, mas nós temos que buscar a mudança da nossa vida. Por isso, isso acontece através do quê? Da palavra. Só a palavra liberta, não é? A palavra é Jesus. Então, para Jesus libertar, nós temos que estar com a palavra. Por isso que tem que ler, confessar, falar a palavra. Se você nem sabe nada da palavra, como é que Deus pode mudar a sua vida? Né? Se você tivesse que falar algo da palavra, da salvação, do sangue de Jesus, o que você falaria? O que isso representa para você? Como você abordaria esse assunto? E aí vai. Né? Trevas, o que você falaria de trevas? Como que você aborda esse assunto? Amor de Deus, como que você falaria sobre isso? E você, como você se encaixaria nisso? Então, são essas coisas que têm que crescer dentro de nós, que são ainda coisas elementares, básicas. E a grande maioria não sabe. Não sabe porque não tem vivência. Tá? Gente, quando nós falamos alguma coisa da palavra de Deus, tem que ser fundamentado na vivência, na prática. Porque sem prática não adianta nada. Tá? Então, queridos, nós não podemos ficar só naquele testemunho do começo da nossa salvação. É que lá nós também não estávamos conhecendo nada de Jesus, ó. Né? Lembra? Lá nós não estávamos sabendo nada do fundamento da palavra. Foi simplesmente a graça de Deus que fez por nós. Sempre será Ele, óbvio, a graça sempre. Mas nós temos que estar fundamentados na palavra agora. E conhecermos o que nós temos, esse poder de Deus, e sabermos do inimigo. O nosso inimigo, como que ele opera, como que ele age. E o que, que ele não tem nada a ver conosco. Certo? Então, Deus quer o nosso crescimento espiritual e para isso nós precisamos buscá-lo de todo o coração, para sermos libertos das fortalezas. Nós não podemos parar naquele passo quando nós fomos salvos e algo maravilhoso aconteceu, que pela graça de Deus aconteceu, sem a gente saber como, por quê, porque não sabia nada da palavra. Agora nós temos que conquistar. O bebê, a mãe dá uma mamadeira para ele, senão ele vai morrer desnutrido. Mas depois que cresce, a mamãe não vai ficar dando mamadeira, né? Um bebezão com os dentes desse tamanho, que morde, que acaba com o bico da mamadeira. Vai ter que pegar o garfo e se virar, meu filho. Agora você é adulto. Vocês estão acompanhando? Vocês que estão aqui têm que ser adultos, porque vocês não foram salvos hoje. Vocês não receberam Jesus hoje. Então está na hora de vocês crescerem espiritualmente. E para crescer espiritualmente precisa conhecer a verdade. Ai, a verdade não dói. Lembra que eu já dei mil vezes meu exemplo. A verdade não dói. Ela é luz. Ela abre. Ela abre o horizonte. Você enxerga o que é de Deus e o que não é. A verdade vem para isso. Então, você precisa conhecer a verdade. Todo mundo, nós todos, precisamos conhecer a verdade. Por isso que a pregação do Evangelho tem que ser baseada realmente na verdade, no que ela é. A palavra, o Evangelho. E não criar doutrinas que vêm da cabeça de cada um. Sem falar como que aquilo vai funcionar na minha vida. Porque se eu sei como aquilo funciona, vai funcionar na minha vida. Então, está na hora de nós crescermos espiritualmente. Então, é para isso que nós estamos fazendo essas conferências. Né? Que nós estamos dando andamento àquilo que o pastor David pregou aqui. Por tantos anos. Anos e anos e anos. 30 anos, acho, que ele pregou aqui. E acontece que ele ensinou muito pouco. Porque ele ensinava 15, 20 minutos. Mas é tudo isso que nós estamos ensinando aqui agora. Esticando aquilo mais, com detalhes. Porque depois ele ia com aquela multidão lá, de milhares de pessoas na frente dele, ele ia curar. Porque ele tem esse dom. Então ele ia lá para o meião curar. Que, aliás, é mais divertido do que ficar ensinando. E o povo não gosta de ouvir ensino. Fica contando relógio. Olha que ele vem aqui para orar, porque é isso que nós queremos ver. Nós queremos ver show de Deus, o poder dele. É ótimo isso. E é bom, é necessário, mas isso não traz mudança de vida. Então, é preciso conhecer a verdade para o avivamento vir. Senão o avivamento não virá. Porque agora é o fim, é o último momento. Então, quando o Espírito Santo vier com o avivamento, não vai poder inventar a doutrina mais. Vai ser a doutrina de Jesus Cristo. Exatamente, pura. Com todos os sinais. Então, porque aí, aonde o Espírito Santo vai operar com o avivamento, aquelas pessoas estão firmes na palavra e o diabo não vai destruí-las. Como ele sempre fez. Em toda a história do cristianismo, ele fez isso. De cada tempo que levantou o Espírito Santo com o avivamento num lugar, usava sempre uma pessoa, algumas poucas, às vezes, eles caíam. Os líderes caíam todos. Não é mais, não pode acontecer mais isso. Quando o avivamento vier. Então, por isso que vai ter que estar bem estruturado na verdade, na palavra, tá certo? Então não é hora mais de ninguém ser bebê. Você tem que conhecer a palavra. Tá? Então busque ler a palavra, persevere na oração. Quanto mais você perseverar na oração, mais você vai ter a proteção de Deus para a sua vida, a liderança dele para a sua vida. Tem horas que fica muito duro, muito difícil, mas Deus não te abandona. É melhor aquele momento difícil para arrancar aquela raiz que não é boa, contaminada de dentro de você, e depois você então andar naquela leveza de Deus, do que ficar com aquilo pro resto da vida. E quando chegar lá, nós vamos ter que prestar conta mesmo. Que obra que você fez? Que material foi? Foi palha? Ou foi ouro? Foi madeira ou foi bronze? Que vai passar tudo pelo fogo. Que seja um ótimo metal, para não perecer a obra. Porque nós vamos receber o galardão de acordo com a obra. Foi só um cristãozinho que não fez nada? Tá bom, vai morar no céu, mas, gente, galardão, o diabo sabe o que é. E ele não quer que ninguém saiba. Ninguém sabe. Amém, queridos? Então, é momento de crescer de novo. E é por isso que nós estamos fazendo essas conferências. Porque existe um grupo que quer conhecer a verdade. Então, não é mais aquele momento que as pessoas vêm para fazer folia, para fazer aquelas coisas, que é muito gostoso. Era uma delícia aquelas conferências. E o pessoal lá no pátio se reunindo, se beijando, saindo para se encontrar mais tarde, para almoçar junto, tudo. Mas nunca se estabelecer no fundamento da palavra. Só vinham para se divertir e receber um milagre. Então, agora, realmente, não dá para ouvir a verdade quem não está orando. Fala. Não dá, né? Não dá. Aquilo lá é bem complicado, a verdade. Ela incomoda. E nós vamos ver isso hoje na palavra. Amém? Então, vamos falar do livro aqui. Esse livro, gente, olha aqui. O Poder do Marido que Ora. Que tal, né? Tem poucos maridos aqui, dá para contar. Mas, gente, se o marido orar pela esposa, eu oro aqui, é para a esposa, tá? É isso aí que vai falar dentro aqui. Né? Vai ser muito bom, porque geralmente são as esposas que estão orando para os maridos. Inclusive, tem um livro da esposa que ora para o marido. Então, os maridos, ai, que delícia, que bom. Mas é muito bom se o marido começar a orar para a esposa também. Então, aqui ele vai dar dicas, né? E mostrar na palavra, e mostrar situações que o marido deve orar para a esposa. Enfim, para que o casamento seja bem estruturado e isso passe para os filhos. Então, é para isso. Acho que ninguém vai ter interesse nisso. Ó, dá de presente, né? Leva uma bronca, mas dá de presente. Lógico. Chega um presentinho pro marido lá, vai levar uma bronca, mas tudo bem. Uma hora ou outra ele vai abrir assim, lá escondido. Esse aqui do Kenneth, Chaves Bíblicas para Prosperidade Financeira. Então, ele vai mostrar que se nós praticarmos a palavra de Deus, gente, a prosperidade, as finanças são abençoadas. E que uma grande chave é a obediência. Quem obedece a Deus não está faltando dinheiro. Ponto final é por aí. Nossa, então é isso mesmo. Então, se quiser, pode ler mais. Mas é por aí, porque quem está obedecendo, Deus não tem falta de dinheiro. Então, vamos ver onde é que está, né, a desobediência. Porque Deus nos trata como filhos. Por que que está faltando coisa? Amém? Então, vamos examinar novamente. Vira e mexe, a gente vem nesta palavra, Deus coloca essa palavra no meu coração quando certas coisas estranhas acontecem nesse planeta. Coisas que gente louca, né, faz e destrói vidas de pessoas. Não uma vida, mas várias vidas, várias, várias. Né? Então, Jesus também foi abordado por um questionamento desse. Tipo, por que que acontecem catástrofes, sei lá, coisas estranhas, né, destruindo pessoas? Então, esse assunto também foi abordado com Jesus para que ele explicasse. Vamos ler Lucas 13. Veja aí na sua Bíblia. É importante a gente saber o que Deus pensa. Então, capítulo 13 de Lucas, versículo 1. Então, veja que foram fazer perguntas para Jesus. Jesus era bem interrogado, e ele sempre respondeu, e as pessoas muitas vezes não entendiam o que ele falava, porque ele falava nos princípios de Deus do reino. E as pessoas, como viviam só no natural, não entendiam a resposta dele. Mas hoje nós nascemos de novo, nós temos a capacidade de entender as respostas dele. Então vamos entender o que ele está dizendo aqui, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, Jesus, disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Então, Jesus está dizendo aqui que as coisas ruins, quando acontecem e pessoas morrem, porque algum louco, alguns, pode ser um ou vários, resolvem, né, matar a população, pessoas, coisas assim, que nem a gente acabou de ver nessa sexta-feira, que já é outro caso, é uma sequência, né? Dá a impressão que isso é julgamento de Deus. Tem muita gente que fala que isso é julgamento de Deus, que Deus já está julgando porque o povo está desobediente, o povo está fora da palavra de Deus. Não é julgamento, de jeito nenhum. E nós precisamos entender que a graça de Deus é estendida a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as nações. Tá? Através de Jesus Cristo. Como que é essa graça? Quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, recebe a graça. Tá? Então, sei lá, gente, um iraniano, sei lá, um paquistanês, enfim, qualquer muçulmano, onde ele estiver, se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele está dentro da graça. A graça está estendida. Então, basta que as pessoas aceitem Jesus. Porque quando acontece coisas assim, tem muitas pessoas que ficam questionando e até achando que Deus não tem compaixão das pessoas. Fala a verdade. Há muito questionamento. Mas como que Deus permite? Puxa, tinha cristãos lá no meio, tinha pessoas salvas. Como que ele faz isso e deixa que aquelas pessoas pereçam? Então, você tem que saber bem isso no seu coração, para nunca levantar nenhuma dúvida no seu coração, que Deus está permitindo ou até mesmo fazendo coisas desse tipo. Ou então, não está livrando aqueles que são salvos. Inclusive isso. Mas Jesus vem aqui com a resposta. Ele diz: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Ele diz que não, porque se não houver arrependimento, todo mundo perece. E depois ele até cita a Torre de Siloé, coisa antiga, que nem é do momento ali, de Pilatos, que estava fazendo esta matança. Ele cita aquilo lá, que uma torre cai, morrem tantas pessoas. E ele disse: você acha que aqueles lá eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Também não, não é o caso. Então, nós precisamos entender a origem dessas coisas, tá? Porque muitas pessoas não querem aceitar a resposta que Deus dá na Bíblia, sim ou não? Ah, essa é verdade. Então, por isso que nós temos que orar em línguas, ler a Bíblia, para nós aceitarmos o que Deus fala. Porque Deus não é culpado de tragédia alguma, de catástrofe alguma, de nada do que está acontecendo nesse mundo. Inclusive se cristãos estão morrendo. Deus não é culpado. E ele não tem como intervir. Ele não tem. Então, isto tudo está escrito na palavra de Deus, por isso que nós temos que ler muito a Bíblia para nós sabermos isso, tá? Porque, criancinhas, matança de criancinhas, filhos de cristãos, lá, por que que Deus não vai intervir? Não é caso dele. E nem Deus está julgando a humanidade. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, inclusive com o que nós sentimos, pensando que Deus não tem compaixão e que ele talvez pudesse ter agido. Não, ele não poderia ter agido. A menos que seja dentro do que Jesus está dizendo aqui. Então vamos ver João capítulo 8. Vê lá. Está valendo? Tem muitas pessoas que ficam revoltadas com Deus. Muito revoltadas. Então, pecado duplo, né? Então veja. Veja aqui no versículo 31. Vamos começar. João 8, 31. Olha aqui. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está dizendo aqui para os judeus que não parem de buscar a verdade e andar nela. Ele está dizendo isso aqui. Atenção, se vós permanecerdes na minha palavra, amém? Então, você conquistou um tanto da palavra de Deus, não para, é para ser contínuo, porque ela vai te libertar. Aqui no momento, Jesus estava dizendo isso para eles, porque ele quis dizer, mas eles não entendiam, porque tinham uma natureza morta, eles não tinham uma nova natureza, e eles eram incapazes de entender estas palavras, a fala de Jesus, que era espiritual. Então, eles não entendiam. Então, a pessoa que não é nascida de novo, fica difícil de entender o que Deus é, como ele faz. Mas, nós que nascemos de novo, temos toda a condição de entender. Porque aqui ele está dizendo, olha, se vocês permanecerem mesmo na minha palavra, ficarem obedecendo, fazendo o que eu estou ensinando para vocês, vai chegar a hora, quando eu ressuscitar dos mortos, que vocês vão nascer de novo, então vocês vão ser libertos de toda a natureza morta que habita dentro de vocês. Então, era isso que ele estava falando aqui. E para nós, continua isso também. Se nós perseverarmos na palavra, não pararmos, nós vamos ser libertos de tudo o que nos impede de andar nessa vida espiritual. Tá? E é isso que ele está dizendo. Aí, então, sabe, vamos ver aqui agora um instante, no 33. Responderam-lhes. Ah, tudo que Jesus falava, eles contestavam, vocês sabem, né? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Então, com quem não nasceu de novo, não dá para você falar a palavra, porque a pessoa não entende. Mesmo quem nasceu de novo, se não ora em línguas, não lê Bíblia, também não está entendendo nada. Já deturpa, já inventa outra coisa. E então eles já estão dizendo aqui, nós não somos escravos de ninguém. O que é isso que você está falando, que nós vamos ficar livres? Então eles não tinham a mínima ideia do que Jesus estava falando, porque eles eram cegos espirituais. Ok? Então, veja aqui no 34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, os judeus, eles temiam a lei, sim ou não? Eles conheciam a lei, eles temiam a lei, eles tinham a lei. Mas eles só não tinham uma coisa, a filiação. Amém? Amém? Ih, não estou entendendo nada. Então, você presta atenção, né? Vai acompanhando. Sabe por que você foge? Porque você não tem base alguma na palavra de Deus. Você não lê Bíblia, você não lê Evangelho, você não ora em línguas. Na hora do ensino da palavra de Deus, isso fica vagando aí na tua cabeça. Tem que ler a Bíblia, prestar atenção. Começa a ler os Evangelhos várias vezes. O Espírito Santo vai começar a te ensinar. Os judeus que nasceram de novo, eles só tinham a lei. E mesmo os que não nasceram antes de nascer de novo, os que não creram em Jesus e os que creram, eles só tinham a lei. Eles não tinham a filiação. Eles não eram filhos de Deus porque eles eram mortos espiritualmente. Então, todos os santos da antiga aliança, do Antigo Testamento, não tinham a filiação. Entendeu isso? Você tem que saber repetir isso. Você tem que saber repetir isso para você saber quem é você agora. Quando você ora, você tem que se posicionar. Que jeito que você se defende numa situação se você não tem embasamento? Diga. Se você não tem, você vai contratar um advogado. E supõe que o cara esteja bem fundamentado nas leis, ou não, para te representar. Porque é sempre assim. Como você vai se defender do diabo? Meu querido, você não pode pôr uma pessoa aí no teu lugar para defender você, amado. Porque a sua vida é problema seu, é o que você é lá dentro. Você tem que estar fundamentado na palavra de Deus para você poder exercer essa autoridade de filho. Epa, autoridade de filho. O filho tem autoridade ou não quando o pai não está? Quem é que vai exercer autoridade quando o pai não está? É o filho, porque o pai deu para ele a autorização. Eu vou viajar, eu vou sair, você toma conta, filho. E é o filho que exerce. Tá certo? Meu pai não está, mas eu falo no nome dele aqui. Sou eu que estou mandando agora, no nome dele. Vocês estão acompanhando? Então, eles não entendiam nada disso. Agora, você tem que entender. Por isso que eu disse que não dá mais para andar do jeito que você era quando você nasceu de novo. Você aceitou Jesus, você só sabe isso. Que você foi salvo, que o sangue de Jesus te lavou dos pecados. Você tem que conhecer a palavra de Deus, mas não no intelecto, dentro de você. Por isso você tem que pegar esses ensinos daqui, como eu digo, ouvir com a Bíblia aberta, orando em línguas, umas 10 vezes cada ensino. Copiar, ler Bíblia. Ah, eu tenho que entender isso. Eu tenho que receber essa revelação de Deus. Isso é crescimento espiritual. Se você não fizer isso, você nunca vai ficar livre do diabo em certas áreas da sua vida. Ninguém fica. Como eu disse, tem área que é muito difícil. Tá valendo? Então, eles estão falando essas coisas aqui, que tudo errado. Ah, lá nós somos escravos. Mas Jesus fala, quem peca é. E agora o escravo não fica para sempre na casa. Agora o filho, sim. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você viu que o filho usa toda a autoridade que o pai deu, porque ele fez o que o pai mandou. Então, eu posso te libertar. Jesus fez isso. Aleluia. Daí no 37, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós. Está vendo quando a pessoa não aceita a verdade? Ela não vai poder matar Jesus aqui, querer matar porque ele nem está fisicamente aqui. Mas, gente, fica uma discórdia, uma divisão por causa da doutrina errada. Não é? Não foi isso que eu aprendi, não foi isso que eu falei, lá, lá, lá. Você tem que saber discernir toda e qualquer pregação. Porque se você for ouvir uma pregação que não é a verdade, você tem que parar com aquilo na hora e não dar corda. Porque o diabo sabe começar a colocar coisa errada dentro de você. Muito cuidado, por isso que você tem que orar em línguas, que o Espírito Santo vai falar, na hora você para com isso, está errado. Não fica aqui, ouvindo ali, porque você quer resolver um problema seu e você acha que alguém lá vai falar alguma coisa melhor do que o Evangelho. Não existe. Só o Espírito Santo pode te ajudar, revelando a palavra de Deus. Então, cuidado, hein? Porque isso tudo é engano do diabo para a tua vida. Aí no 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, mas, porém, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Atenção. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Parece criança, né? Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Pois bem, aqui, quando ele diz, praticai as obras de Abraão, então se eles fossem filhos de Abraão, eles deveriam ter as características de Abraão, que foi justificado pela fé. Muito bem. Uma pessoa falou fé, acertou. Passou. Pelo menos um, aleluia. Pelo amor de Deus, gente. Né? Porque quando você começar a entender, você vai começar a dar glória a Deus e pular aí na cadeira. Quando você está apático aí, você não está assimilando nada ainda. Porque a palavra de Deus vibra dentro de nós. Então, meus queridos, Jesus está dizendo que se vocês são filhos ou judeus de Abraão, por que vocês não têm as características dele de confiar em Deus que vocês não confiam? Porque se vocês confiassem em Deus, vocês me aceitariam. Vocês saberiam, ouviriam e saberiam, pelo que eu estou fazendo, quem eu sou. Estão me acompanhando? Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós, porque Abraão não quis, nunca ir contra a palavra de Deus. Se vocês são filhos de Deus, por que vocês estão indo contra a palavra que é de Deus? Vós fazeis as obras de vosso pai. Ele ainda não explicou quem é o vosso pai, não chegou ainda. Aí os judeus disseram a ele, nós não somos bastardos. É muito maligno isso. Temos um pai que é Deus. Por que falou bastardos? Porque eles quiseram dizer, você é filho de Maria, tá? E José não é teu pai, sabia? Você é filho de uma fornicação, Jesus. Eles foram tão malignos a este ponto. Em dizer isso para Jesus. Bastardo é isso, ou não? Uhum. Então, por isso que eles falaram isso. Desacreditando quem Jesus é e com maldade ainda. Com palavra muito má. E nós temos um pai que é Deus. Jesus replicou, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então ele tinha a vida do pai. Jesus veio aqui na terra com a vida do pai. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aqui todo mundo nasceu de novo e é capaz de ouvir a palavra de Deus. É orar em línguas e começar a ler a Bíblia que você vai ouvir certinho a palavra de Deus. Não vai ficar dúvida no seu coração. E você não vai querer ouvir outro tom de evangelho. Estão acompanhando? Quando as pessoas começam a querer ouvir outro evangelho, outras falas, outras pregações, é porque não estão orando em línguas. Então não estão ouvindo o Espírito Santo, estão ouvindo a carne, a mente, a doutrina errada. O 44, aí agora sim, vós sois do diabo, Jesus foi para cima, hein? Que é o vosso pai e que quereis satisfazer-lhes os desejos, atenção. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus, nesse versículo, está falando tudo o que está acontecendo nesse mundo agora. E que já vem acontecendo. De matanças. Por que é que as pessoas fazem coisas absurdas? Por quê? Porque essas pessoas têm como pai o diabo. Então, é de lá que vem toda a maldade, toda a confusão. Não é que Deus não está fazendo coisas e que Deus não tem compaixão pelas pessoas. Acontece que o diabo é que coloca o desejo dele em alguém ou várias pessoas para fazerem os desejos dele. É grave ou não? Então, quando vocês veem qualquer notícia dessas, um cara entra no cinema com uma metralhadora lá no escuro e começa a matar todo mundo. Ai, coitados, é aqueles que têm os parentes que morreram lá, familiares, amigos, eles estão sofrendo com aquela dor. Nós não podemos dizer que sabemos que dor que é, porque a gente não sabe. Só quem passa. É uma coisa muito ruim. Agora, colocar a culpa em Deus, que Deus não protegeu. Eu estava orando, Deus não protegeu. Deus não faz o que não está ao alcance dele, que nós que colocamos. A segurança da nossa vida é nós que colocamos na mão dele. E nós vamos aprender como que é. Vocês estão acompanhando? Por isso que é sério o evangelho. Por isso que é sério. Vocês não acham que em todos esses atentados que estão acontecendo, terroristas ou não, de loucos, né, delinquentes, matando, né, centenas de pessoas, vocês não acham, não entendem que isso procede do diabo? Que é uma maquinação do diabo? Exatamente. Então, Deus não está mostrando nada para ninguém com isso. Deus já falou tudo, que aí nós já estamos sendo julgados pela palavra. Tá, aqui em João 12 já está falando isso. Nós já estamos sendo julgados. Então, cuidado com os teus conceitos errados com relação a Deus. Por que que está acontecendo tanta coisa ruim? É isso aí. Então, vamos ver Romanos 2. Vê lá. Romanos 2. Mais uma vez, nós temos que ir mostrando sempre a palavra. Quando estamos falando de todos os assuntos que encaixam esses versículos, nós temos que voltar, porque a gente aprende de tanto ouvir falar, não é não? E vem, ensina, e vem, ensina, e vem. Não é assim que a gente vai na escola por isso? E vem, ensina, e vem, ensina, a gente vai aprendendo, o Espírito Santo vai colocando isso em nós. Então, Romanos 2, versículos 14 e 15. Veja só. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, no 14, Paulo está falando para os judeus salvos, crentes, dando um exemplo, ele precisou usar os gentios, porque os gentios nunca conheceram a lei. Eles não sabiam nada de pecado, de obedecer a Deus. Eles nunca souberam um item da lei, porque eles eram proibidos de irem nas escolas judaicas. Eles não podiam entrar lá para aprender, porque hoje nós podemos saber da lei, porque nós temos uma Bíblia na mão e está tudo escrito aqui. Eles não tinham Bíblia, não tinha nada escrito sobre a lei. Quem quisesse tinha que ir na escola. E é óbvio que os judeus tinham as suas escolas e os ricos punham seus filhos lá nas melhores, que era o de Gamaliel, onde Paulo foi estudar, né, gente? Aquilo lá já começava bem pequeno, 3 anos em casa, conforme está lá em Deuteronômio. 3 anos, o pai já começava a ensinar a lei em casa com 5 anos. Tal, depois mais para frente é que ele entrava na escola, mas quando ele ia para a escola ele já tinha uma boa base da lei que o pai já ensinou em casa, porque era muito criança, ensinava em casa. E isso é para ser para nós, vou trazer um estudo sobre isso. Isso é para acontecer conosco aqui também, tá? Que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Você pensa que é assim, ó, é porque a igreja não tem noção do que é igreja. Não tem noção porque não tem os dons em operação, nem tem os dons de mestre de ensino. Não existe, porque as pessoas não pagam o preço para chegar lá, aonde está o seu chamado, para fazer o que Deus quer. Mas a nossa igreja tem. Tem esse chamado aqui de ensino que o Espírito Santo coloca, então ninguém vai poder chegar na presença de Deus e falar, ah, eu não sabia, não sabia? Ana Maria estava lá na sua orelha toda semana e você nem ligou. Você passou por cima, achou que aquilo era bobaginha. Porque o seu padrão de igreja ainda é de religião. Do que está afirmado na tua cabeça. Que você vai na igreja com um papel, com qualquer coisa escrita e vai embora e fica por isso mesmo. E andar com Deus não é isso. E igreja também não é isso. Ok? Tem um momento do ensino que você tem que aprender para andar com Deus. Você tem que aprender a andar com Deus. Deus me levou muito longe daqui para eu aprender a andar com Deus. Como que é isso? 12 anos eu fiquei nessa escola aprendendo. 12 anos, 3 vezes por ano. Indo lá, recebendo material, vindo em casa e fazendo. Então, cada 4 meses eu ia para aprender. Eu quis, né? E não é fácil ir para a escola, é? Tem dia da chuva, tem dia do frio, tem dia que você está doente, tem um dia que você não está querendo, tem um dia que você pudesse, você largava a escola. Mas para você receber o credenciamento de Deus, você tem que perseverar. Existe um chamado na sua vida. E se você chegar lá, você vai favorecer milhares de pessoas nesse mundo. Milhares, milhares. Agora, se o seu chamado for, seja qual seja, qual Deus escolheu para você, porque nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos são mestres de ensino, enfim. Você tem que saber a palavra o tanto que o mestre de ensino sabe. Não para pregar, mas para você andar no seu chamado, para o diabo não acabar com a tua vida e você obedecer a Deus. Então, não é assim que você vai entrar no seu chamado. Ai, que eu quero saber meu chamado. Blingão. Varinha mágica, o meu chamado é esse, vou fazer. Não. Se você não souber chegar no meio do caminho, você cai. Então, ele está falando, Paulo, aqui, que os gentios não tinham nada de lei, porque era proibido. Como é que eles iam conhecer a lei? Mas eles procedem por natureza de acordo com a lei. Exatamente o que a lei fala, eles fazem. Porque agora eles nasceram de novo, eles têm a nova natureza e eles conseguem praticar a lei e saber qual é a lei. Bárbaro, hein? Sim. Que ensinamento de Paulo, hein? Meu Deus. Então, eles servem de lei para si mesmos, porque está dentro dele a lei gravada. Porque aquela lei que estava gravada na pedra, vocês estão lembrados? Lembrados? Quem que desceu do monte com uma pedra assim, escrito a lei? Quem foi? Muito bem, crianças. Nota 10. Moisés. Ele trouxe a lei gravada em pedra. Lembra? Na pedra. Aliás, a primeira ele quebrou. Pum! Ele ficou tão irado, porque estavam adorando bezerro de ouro. Enquanto eles, Deus escrevia com o dedo dele a lei na pedra, quando ele desce com toda alegria, com toda euforia espiritual, para mostrar agora sim nós temos a lei, ele estava adorando um Deus falso, bezerro de ouro. Então ele ficou irado e pá, quebra a lei. Precisou voltar, ficar mais 40 dias lá para receber a nova lei. Então aquela lei que estava escrita na pedra, estão lembrados? Vão ler, vão ver lá o filme 10 Mandamentos que vai ajudar. Claro que tem umas coisinhas bobas lá no meio, mas a essência vocês vão entender. Que de repente é bom, né? No começo eu gostava de ver esses filmecos aí, para ver se eu entendia a palavra de Deus, porque não tinha quem me ensinasse. Mas a partir do momento que eu recebi quem me ensinasse, eu não quis mais ver filmeco, não, porque já está lá dentro, agora eu já sei, quando eu leio eu entendo. Mas se o que está passando aqui nessa igreja não serve para você ainda, lê filmecos, veja filmecos. Vai te ajudar, puxa vida. Faz alguma coisa. Tudo vai valer. Tá valendo? Então, aquela lei escrita na tábua, ou seja, na pedra, Deus agora escreveu dentro de você. Quando você nasceu de novo. É isso que ele está falando aqui. Então, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência da testemunha que está escrito lá. Peraí, o cara antes de nascer de novo, estava fornicando com a mulher do vizinho. E não tinha problema. Maior cara de pau, penteava o cabelo, passava banho, assim, isso aí é como lindo, maravilhoso. Mas nasceu de novo hoje, disse, mas não, eu estou querendo a mulher do vizinho. Não posso. Só de pensar já me dá vergonha, já me dá medo, eu nem quero. Pelo amor de Deus. É isso que ele está dizendo. A consciência agora testemunha que a lei está gravada dentro do coração. Quer saber de uma coisa? Eu vou levar essa máquina do patrão para casa, vou levar essa mesa para casa do patrão, e se der o carro dele também, eu vou levar tudo quando eu era morta espiritualmente, mas agora que eu nasci de novo, vou levar essa... Ah, ai, que coisa horrível que eu fui pensar. Como eu posso imaginar que eu vou levar este material, esta móvel do patrão para minha casa? Imagina, isso é dele. Vocês estão acompanhando? Amém. Esta consciência que nós temos hoje, que não nos deixa fazer o que o diabo quer. Vocês estão acompanhando? Essa gente que está fazendo barbaridade, matando, fazendo coisas horríveis, vão tão fundo nos desejos de Satanás, né? Ou por uma liderança de alguém que manda, que dá ideia, mas é tudo o diabo, ou por si mesmo, e chegam a esse absurdo, dessas calamidades. Tá certo? Então vamos ver Mateus agora 23. Mateus 23. Veja aqui, ó. Não é bom saber essas coisas? Eu amo. Eu, quando estou orando, falo, Espírito Santo, me fala mais de Jesus. Eu quero saber mais quem é Jesus. Eu quero conhecer mais Jesus, quero ficar mais perto dele. Eu sou Maria, eu não sou Marta. Aliás, Jesus repreendeu polidamente, mas deu uma chamada, uma carcada em Marta. Ficou sem graça. Tá, é pra gente ser Maria, ok? Então veja lá, 23, versículos 2 e 3. Na cadeira de Moisés, Jesus estava lá ensinando. Se assentaram os escribas e os fariseus, quer dizer, cadeira de Moisés, gente de status. Sabe, gente, da lei, gente que podia falar, que tinha nível, ok? Capacitado. Então, os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e... Ô, gente, isso que está difícil, né, queridos? Então, você tem que saber discernir quando isso está acontecendo por aí. Manda você fazer um monte de coisa, só que eles também não fazem. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses erros aí. Que Jesus veio para desvendar isso daí. Então, veja agora, versículo 23. Aí Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Não é errado fazer nada daqueles três itens primeiros. Mas o restante, vocês tinham que fazer junto com aqueles. Não estou falando que está errado você fazer isso. Mas o resto, que é importante, que tem que ser tudo unido, vocês não fazem. E, aliás, vocês cobram isso dos outros, mas não fazem. É isso que Jesus está fazendo, tá? Então, veja aqui no 24. Guias, não, é isso mesmo. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Quer dizer, vocês fazem o oposto da lei. Na frente dos outros parece tudo bonito, mas no escondido estão fazendo tudo o que Deus abomina. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque nós somos o que somos interiormente. O que se passa dentro de nós dia e noite. É isso que nós somos. E é isso que nós apresentamos a Deus quando nós oramos. Vocês estão acompanhando? Para ver as mudanças. Então, se eu não conheço a palavra, a verdade, mudanças não vai ter. Então, é isso que Deus quer. Jesus estava buscando essa correção, trazer essa correção para a igreja, tá? Que estava tudo errado. Eles inverteram toda a lei de Deus, os fariseus. O que Deus falou, eles acrescentaram coisas. Vou trazer ensino sobre isso. Não pode acrescentar nada. Jesus falou, ai daquele, né? Que puser uma vírgula, um pingo no i que não é para pôr. Esse daí vai cair fora do reino de Deus. Sabe, nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. É exatamente o que ele diz e o que ele é. E é isso que Jesus está falando. Então, quanto a isso, veja Lucas 4. Lucas 4. Vamos ver. Aqui, porque nós estamos... Está tendo uma sequência, eu não esqueci do que eu estou falando. Que nós viemos falar de por que, que existem as catástrofes, se Deus toma conta disso ou não, ele que manda, o que, que é isso? Nós já vimos a primeira parte que Deus não manda. Em segundo lugar, nós já vimos que existe um mandante, que é o diabo. Que as pessoas se influenciam pela maldade do próprio coração, pela morte espiritual que eles têm e fazem os desejos de Satanás para destruir pessoas, multidão. Tá? Então, Jesus está falando que nós, que nascemos de novo, temos que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque agora nós somos guiados por ele, porque a lei está lá. Então, ela nos conscientiza do que é certo e do que é errado. Então, nós não podemos seguir o modelo e o exemplo daqueles que estão inventando doutrina errada. Então, Lucas 4, vejamos aqui. Onde que nós vamos, que eu quero chegar? Bom, tá bom. Então, nós não vamos ler toda essa passagem, porque Jesus estava ensinando, trazendo todos esses ensinos, como a gente viu lá agora. E vejam o que, que aconteceu. Ele estava na sinagoga. Veja versículo 28 de Lucas 4. Olha aqui. Todos na sinagoga, ele está ensinando. Ele está falando do reino de Deus, de como são os princípios. E está falando que eles estão distorcendo a palavra de Deus. Estão lembrados? Lá atrás? Então, olha aqui, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de muita alegria. Que bom, Jesus, que você veio falar a verdade e nos corrigir, porque nós aceitamos. Ah, muitos que não. Eles ficaram irados. O que é isso agora? Você senta aí, né, no nosso lugar, na cadeira onde era de Moisés, e vem meter o pau agora. Pera aí. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Então, gente, fisicamente eles expulsaram Jesus. Aqui não diz que eles bateram em Jesus, mas toda aquela aglomeração que estava lá, forçaram Jesus a ir andando, foram empurrando ele. Por um certo tempo, Jesus permitiu e foi. Só que o plano deles é que quando, o que, que eles faziam? Quando eles levavam as pessoas para este lugar, era um precipício lá embaixo. Eles jogavam a pessoa lá embaixo, que tinha cometido pecado, e eles tacavam pedras para matar, porque a pessoa era apedrejada até morrer. Então era uma coisa muito boa mesmo. Eles tinham bastante misericórdia com os outros. Então eles, imagina, eles levaram Jesus lá e quando eles iam empurrá-lo para jogá-lo lá para baixo, para ele morrer, talvez não fossem atirar pedras, mas, tipo, se você cair, é capaz de você morrer mesmo. No 30, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então, gente, até o pastor David já ensinou isso muitas vezes, se vocês pegarem todos os ensinos que ele já deu aqui, são muitos. Mas tem que ir aos poucos e vocês vão começar a entender, se vocês pegarem bem o que nós estamos falando aqui. Que existe uma unção residente, ele fala muito nisso. Uma unção residente, é onde a pessoa está espiritualmente mesmo, em Deus. A palavra é o fundamento desta vida. Então, é o que Jesus era. E nós buscamos isso para termos a proteção de Deus nas nossas vidas. Tá? Porque cristãos, pessoas boas, pessoas que não estão fazendo mal para ninguém, né? De repente acontece um incidente. Acontece uma coisa aí bárbara e o cristão morre. Tá? Então, com aqueles que largaram mão de ir para a igreja, voltaram para o mundo e não sei das que, ah, tá bom, aquele tem uma desculpinha. É aquele lá, é um desviado. Ele está fora da igreja, ele abandonou, então Deus não tinha como protegê-lo. Agora, o que está dentro da igreja, nossa, esse daí, por que que aconteceu este mal com ele? Afinal, né, Deus não pôde guardar? Por quê? Ou que pecado ele tinha? Gente, essas perguntas não vêm ao caso aqui. O negócio é ter esta proteção que a unção de Deus nos dá. E nós não vamos ler agora, mas é o que está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal lhe atingirá, nenhum flagelo chegará na sua vida, porque aos seus anjos ele mandou que te guarde em todos os teus caminhos. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão, pois quem se uniu a mim com amor, eu o livrarei e o protegerei. Então, existe a proteção, agora isso aí já seria um outro estudo, nós não vamos entrar nisso agora. Mas esta unção residente que Jesus tinha, isso é passado também para nós. Existe isso, de proteção, queridos. Vocês estão acompanhando? Então, é muito importante nós estarmos diante de Deus como um espelho, aonde nós vamos colocando realmente o que nós somos, para nós sermos protegidos do mal. Porque o diabo vem e age naquelas áreas que estão abertas para o diabo, da nossa vida. Tá valendo? Então, agora vocês já sabem sobre todas essas catástrofes. Deus não manda, Deus não está julgando, e a pessoa é cristão e pereceu, lá, lá, lá. Então, Jesus diz bem, que é para nós examinarmos muito o nosso coração e andarmos bem retos na palavra dele. Isso daí nos protege, amém? Então, glória a Deus, aleluia.